E ele quer meu ice ice. Bota logo no pulso o bright. Vem com a Nath Nath, mais gostoso do que chocolate. Na boate dance, fuma um kunk. Ela quer mais baile funk. Ele quer meu ice, passa chover diamante. Vem da norte, é forte e bate do jeito que tu gosta. Sou teu plug, tô no porte, no bonde das perigosas. Você sabe que eu gosto e você gosta do perigo. De madrugada me liga que quer vir dormir comigo. Faixa rosa, eu sei que cê gosta muito posturada. Essa mina é um absurdo, tá sempre na vibe. Eu te dou o ice, cê me trouxe flor. Você na minha cama, sua roupa no corredor. Falou que me ama e já tá me chamando de amor. Só que baby, meu coração tá lá no congelador. Sei que é gostoso demais, isso aqui é joia rara. Não jogamos amistosos, tá com a jogadora cara. Que ele quer joia no dente, fica reluzente. Ele quer ouro no pulso, me disse que tá carente. Quer carinho e sabe bem que aqui é a mais quente. O brilho que vem de dentro é o coração que não mente. E ele quer meu ice ice. Bota logo no pulso o bright. Vem com a Nath Nath, mais gostoso do que chocolate. Na boate dance, fuma um kunk. Ela quer mais baile funk. Ele quer meu ice, faço chover diamante. Ele quer meu ice ice. Bota logo no pulso o bright. Vem com a Nath Nath, mais gostoso do que chocolate. Na boate dance, fuma um kunk. Ela quer mais baile funk. Ele quer meu ice, faço chover diamante.